Unha da Covaz. Alô, Aracaju, se afrouxe não. É que eu sou fraco, frágil, estúpido pra falar de amor. Mas se for com você, eu vou. Eu vou. Ser imaturo com você. Gosto de me entregar e me perder. Quero poder implicar em todas as bandeiras. Mando qualquer coisa pra me entreter. Se arrisco nessa vida é só pra ver você. Toda nossa juventude corre pelas veias. É que eu sou fraco, frágil, pra falar de amor. Mas se for com você, eu vou. Eu vou. É que eu sou fraco, frágil, estúpido pra falar de amor. Mas se for com você, eu vou. Eu vou. Chega mais, devia na fé. Olha, meu parceiro. Unha do Paz. Tere Produções. Puxa, me 10. Gosto de ser imaturo com você. Gosto de me entregar e me perder. Quero poder implicar com todas as bandeiras. Oh, oh, oh, oh. Mando qualquer coisa pra mim. Me arrisco nessa vida só pra ver você. Toda nossa juventude corre pelas veias. É que eu sou fraco, frágil, estúpido pra falar de amor. Mas se for por você, eu vou. Eu vou. Se for por você, eu...